Às 4 da manhã, hora da recaída. Passei no seu feed, eu vigiei sua vida pra ver se tu tá bem. Eu vi que tava acompanhada, beijando outra boca. Foi aí que eu vi que não sinto mais nada. Posso me declarar.